Ô, Vlan, estás em Coimbra. Coimbra, uma lição. E tens a mania que és doutor. Então toma lá. 103 FM. Best Rock. Coimbra. Best Rock. Best Rock. Ano 1. Best Rock. O top de 7 a 7 também vai festejar o aniversário. De 4 a 13 de fevereiro, a Ana Isabela Roja faz o top com as preferências dos animadores da Best. Dia a dia, tu vais saber de que é que eles gostam mesmo. Esta segunda-feira, as escolhas de Miguel Freitas. Best Rock FM. Com 40 segundos passados da meia-noite. Habituais da Best, Lisboa 96.6, Porto 105.8 e Coimbra 103 MHz. É o Hora do Lobo até às 2, edição de sexta-feira. Boa noite. oficiais da Double Hour do Lobo de sexta-feira até às duas centenas da Best. Não é o single novo retirado do álbum Mute dos Blender, esse chama-se Blender Disturbance. Voltamos, foi a utilizar Hustle and Dodge. São as boas noites do Hora do Lobo em música, Blender e Alfie. Somar aos sons do início da Double Hour do Lobo 2, Alfie, dois excertos para o álbum Cremos que estreia Do You Imagine, aliás, Do You Imagine Things, People e Chop Chop. Fase inicial do Hora Globo, ainda depois dos Blanda, outros nacionais por aqui. Falta o álbum, mas o single chama-se Feeling Alive. That's good. Como? FM. Na Hora do Lobo, duas horas de rádio com vistas largas. É a Hora do Lobo dupla de sexta-feira, antenas da Best. As rubricas fixas despedem-se hoje. Acontecem todas na segunda hora, logo com Debaixo da Língua, após uma. Viagem downtown, 1h45. Não sabemos ainda se com fadas, unicórnios ou cyborgs, ou não. Soltas do início de hoje, onde couberam também os portugueses Gomo com Feeling Alive, e um espacinho maior agora entregue aos habituais visitantes, Granddaddy. Click. Pass the lock off the front door. sound like crowds of people asking, are you happy what you're doing? Sempre com convidados especiais. Mafalda Veiga, Lúcia Muniz, Luís Represas, Pac-Man e Pedro Brunhosa são alguns dos próximos a entrar em cena. Pedras Rolantes. Pedras Rolantes. A partir de 18 de Fevereiro, de quarta a domingo em Cascais, no Teatro Gil Vicente. Temos convites para oferecer. Basta entrares em www.bestrock.iol.pt. Está lá tudo explicado. Pedras Rolantes. Aprovado. Best Rock FM. Feel lonely like a broken man. Sell my time and do the best I can. I wasn't bothered that's surrounding me, but I don't want your sympathy, yeah. Oh baby, oh baby, I just need your tender loving to keep me sane in this burning oven. When my time is up, me back to work again. Pains and blisters on my mind and my hands. From living daily with those canvas bags. To feed them, they're driving me wild, and I'll be happy like a newborn child. Get together, girl, you wait and see. No more walls, keep your love from me. Yeah. Can't you feel my love, baby? Need to squeeze you, baby. Oh, baby, nobody but baby, you, girl. I love you. feel lonely like a broken man. Sell my time and do the best I can. I wasn't balls that surrounding me, but I don't want your sympathy, yeah. Oh, baby, oh, baby, I just need your tender loving to keep me sane in this burning oven. When my time is up, be my back to work again. Pains and blisters on my mind and my hands. I'm living daily with those canvas bags. Hope to feed them, they're driving me wild. And I'll be happy like a newborn child. Be together till you wait and see. No more walls, keep your love from me. Foi alquimista? Se já tomou o elixir da juventude, não vai estranhar a companhia. Fadas, unicórnios e cyborgs. Fuck. Um panfleto sonoro. Hora do Lobo é a dupla de sexta-feira, antenas da Beth. Martina Topley Bird, a velha companheira de Tricky, a solo. Try to make a world do it.

Ponto final da primeira hora do Lobo, edição de sexta convosco nas antenas da Best até às duas. Quixotic, temas do álbum estreia a solo de Martin Topley Bird. Nam tadeko taka janako ko pataka taka pataka taka din ko taka janako taddin karaka taddin tanga taddin tanga taddin tanga taka taddin tanga tadjan taka din nam tadeko taka janako ko pataka taka pataka taddin ko taka janako taddin. Debaixo da língua, logo após a uma. Din. Quando completei 25 anos de casado, levei a minha mulher ao Japão. Ah, foi. Que giro. Oi, foi. E o que vais fazer quando chegares aos 50 anos de casado? Vou buscá-la. Programa da manhã da Best Rock. Pedro Ribeiro, Nuno Marco e Maria de Vasconcelos. De segunda à sexta-feira, entre as 7 e as 10. Best Rock. 103 FM. Bass Rock FM, sintonias Lisboa 96.6, Coimbra 103.0, Porto 105.8 MHz. Boa noite. Uma hora. A Hora do Lobo. Terça a sábado, meia-noite, duas. Debaixo da língua. Tadin nam tadeko taka janako ko pataka taka pataka tadin ko taka janako tadin karaka tadin tanga tadin tanga tadin na tanga karaka tadin na tanga tadjan taka din nam tadeko taka janako ko pataka taka pataka tadin ko taka janako tadin. Primeira semana com a convidada Lydia Lunch, certos do álbum Widow's Peak. I'm talking to you, and I'm talking to you, and I'm talking basically to myself. última inserção de Debaixo da Língua esta semana, com dois shirts No Excuse e A Short History of Decay, excertos do álbum Musical Her Story, assinado Little Lunch, Widow's Peak. With a lunatic mythology which dilates logic to new dimensions, petrified of your own voice that shatters a sacred silence. Empty words just rattle around the room. You swoon in a solitude. The world's infected. Life is that which decomposes at every moment with every movement. Thank you.